dia, sou Salvador Céu Azul, Alfa Zulu Golf. Alfa Zulu Golf, prossiga. Senhor, peço autorização de reboque do Pátio 3, até a posição 8, Pátio 1. Pátio 3, posição 8, dá autorizado, amigo. Pátio 3, escuta constante, aponte ao término, Alfa Zulu Golf. Alfa Zulu Golf, ciente, graças.